você um alerta. É a hora certa pra você pensar. Veja como está o mundo. Resta pouco tempo pra Jesus voltar. Ele foi crucificado e não foi à toa que ele morreu. O seu corpo foi moído, estava decidido por você e eu. Você está desviado, por favor, depressa, volte pra Jesus. Não importa o teu pecado, isso é passado, já ficou na cruz. Ele está do teu lado e tem te guardado, sempre te conduz. Larga esse mundo louco, falta muito pouco a volta de Jesus. Jesus te ama e ele nunca te esqueceu. Por tua alma no Calvário padeceu. Larga esse mundo por você, não tem amor. Jesus te ama e não importa o que passou. De que vale ter riqueza se não tem sossego? Tudo é em vão. Mas vale o pouco com Cristo. Pare e pense nisto e descanse então. Tem o céu te esperando e ali cantando você vai viver. Venha hoje, te espera. O mundo já era, não é pra você. Você está desviado, por favor, depressa, volte pra Jesus. Não importa o teu pecado, isso é passado, ficou lá na cruz. Ele está do teu lado e tem te guardado, sempre te conduz. Larga esse mundo louco, resta muito pouco a volta de Jesus. Jesus te ama e ele nunca te esqueceu. Por tua alma no Calvário padeceu. Larga esse mundo por você, não tem amor. Jesus te ama e não importa o que passou. Jesus te ama e não importa o que passou. Jesus te ama.